Salvador, Avisa Cargo 6570, livrou? Avisa 6570, Alfa, Kilo, parte 3, posição 7. Alfa, Kilo, parte 3, posição 7, 6570, obrigado. Tango, tango na escuta. Confirme uma centena ao nível. Localizador, o Rio 5975. 5975, Xanetô, Uno 8, decimal 95. Uno 1895, Rio 5975. Uno 759, deixa para 2006, autorizado a sinal do procedimento LSX-Ray, reporte estabilizado no localizador, vai ser de tráfego, 11 horas, 8 milhas, chamo oeste com 1800 de grau de pitch. Turma 759, entra-se para 2000 pés, começo 19, centro do braço. Se baixou e travou. Turma 975, usou com o campo? Ainda... Agora, visual com o campo, o Rio 5975. Gente, avistado, pouso autorizado, pista no zero, ventou no 70 graus, 1.32. Gente, livre pouso da 1-0, Rio 5975. Azul 4040, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterno 128, decimal 8. 260-288, obrigado. Azul 4201, autorizado, Serra Bravo, Quilo Papá, via Pêndulo 2, com Pêndulo 1-0, Rubaba, Pêndulo 1-6, PHZ, restante conforme rota. Nível de voo 300, saída da EL, Leda, Mótima. Decola da pista 1-0, com curva à direita. O código é o 5510, controle de saída 120, decimal 80. Azul 4201 no correto, chama pronto, que estiver em acionamento, portão 03. Camarada 03, Azul 4201. Alfa Tango Tango, pronto, cópia. X3 AD. 759, IBLS, chame torre 1895. 1 frete, nós chamamos. Federal 9970, vista para 2000 pés, ajuste 1019, reporte localizador, livre LF. Para 2000, livre LF, Federal 9970. Suave, passando externo, vento no 70 graus, no 32. Boa, mandarei passar. Tango-tango correto, pressionamento táxi-decolagem, chama torre, confirmando. Pressionamento táxi translado até a parte principal, chama torre, no 8 decimal lance. Sol 09, chame no 21, na última hora. 21, obrigado. Alfa, Tango, Tango, acione e chame para táxi. Alfa, Tango, Tango, firme? Confirma a matrícula. Confirmando Alfa, quilo 43, posição 5, Romeu. Uno 70 graus, uno 2 nós. Vamos com 3 graus da Xvind, ponte para dar uno 02, uno 8, só 9, 5, que negar uno 0, uno 9. Livetec, o adjunto no 0, uno 9, Livetec Índia, até o ponte para dar uno 0, 28, 9, 50, 73, 83. Obrigado, táxi. Chame na papal, Futano Tango. Do azul 4201 no 03, puxa para não. 201, mantém posição agora. Vamos aguardar então a 4201. Autorizado, cruzamento da 17, Quebec, Mike Lima, na Lima 211. Solos 1-2, 2-1-1, bom dia. Solos 1-7-5-9, bom dia, Libra. Solos 7-5-9, bom dia, Alfa, repórter da Juliette. Importante da Juliette, chegou 1-7-5-9. Então, voador, muito bom dia, tá 3153, próximo a ponte perdendo 0, pronto. Tá 3153, mantenha a ponte perto. Mantenha a ponte perdendo 0, tá 3153. 2 vidas elétricas, chame torre 11895. Para 2, será o 9. Sideral 9972, Sinal, vai sair da base. Bom dia, Sideral 9970, ajuste 1019, está livre pouso, pista 10, vento 180 graus, 089. 9970, vento 3153, Boeing 734 Sideral, né? Final da 90 à vista. A vista, vento 3153. Ok, após o pouso do mesmo, autorizar olhar e manter a pista 10. É, já pode pôr a aeronave ali e mantém na 190, tá 3-1-0. Número 2, você aguarda. Ok, número 2, 102, 190. Solo, acionamento 2257 no 7 para o pushback, acionamento. Acionamento 25. Aguarde, acho que uma 3 segundos. Na 3 que eu estou aguardando, né, 225. Próxima Juliette, agora no 759. No 759, vou manter posição agora. Vai manter. Então, Tango... Então, tem condições de ingressar no Pato 3, fazer o 180 e aguardar para a continuação do táxi? Agradeço. O Gol no 759 assenta 402, ingressando 43, após autorizado Juliette, portão 08. Gente, após a passada da aeronave para o 08, via Juliette, Gol no 759. Alô, Salvador, bom dia, Gol no 963, posição 10, Donação Índia. Gol no 963, autorizado por Sportac. Federal 9970, Zuno 6, livre à direita, chama 21 ONU, bom dia. 21 ONU, obrigado. 63 agora. Solo Salvador, muito bom dia, Federal 9970. Graus 10 nós. Livre decolação 90, tá 3-1, 3-3. Poxa, Bernardo 225. Bernardo 225, autorizado, puxa, está presente com o contra-ataque. Contra-ataque, Bernardo 225. Tango, segue o azul da Sinalizando Bush 04, via Índia, ponte para 02, 198, espanhol, no 019. Tango, Tango, Taxi azul 4201, 112 a bordo, autonomia de 440, o Fernando Galeão. É 102 a bordo, é isso? 112. Azul 4201, autorizado táxi aí, ponte para 102, 198, espanhol, 109. Tá, 102, 195, azul, passo 2 a bordo. João, Lutan, 3890, está pronto no portão 4, número 2, suspeito, tudo bem? Aqui, um aeronave está sentado agora. E uma segunda, um carro, e 402 está aqui na mesa. Conecte só assim, 402 está aqui na retaguarda, autorizado por contato. 6211, prossiga. Autorização para ser nela? 6211. Charlie 402, tá aqui na retaguarda, no momento 5 mesmo livrar a retaguarda, autorizado por Sportec. Você lembra que tá 3890? Falou, Salvador, eu vou no 963. Vou chamar 6225, tá com o POB de 1-1-2, autonomia 330, acionando Goiânia para o táxi. 3890, mantém posição, aguarda a instrução pro push, mantém posição. Aguarda 3890. Charlie Amador, recém autorizado táxi via Índia, ponte espera dando 02, 198, esse mano. 09. Índia, 295, 225, bom dia. São Salvador, bom dia, Charlie 62, 111. Bom dia. Charlie 62, 111, autorização Galeão. Número 2, cópia da autorização Mote, fugindo. Da Aula Zairum e a qual é cópia? Fala. Fala Salvador, eu vou no 865 com a Juliette, Brasília. Por 865, a Boa Leste, número 3, em base. Vai dar. Xanai Menudo, assim, confirma, já iniciou o táxi? Já iniciou o táxi. Pode. É 3 vezes. Salvador, eu vou no 963. Por 963, Galeão, autorizado via Open 9857 até Mouso, nível 360. Saída da aula da Irume, curva, primeira curva direita, transponder 55 no meio. Autorizado, pistola 0, vento 8, 0 graus, 12 nós. Entra em cima 1, 0, azul, 4, 2, 0, 1. Curva direita da EUV da Irume, o transponder 55 no meio, controle, sai mais controle. 2, 0, décima 8, aponta push. 0, 8, é para com o 9, entra. Você confirmar o motivo do aguardo do 3890 aqui, senhor? Está próximo, posição 4. O motivo é a aeronave no 4, solicitou o táxi. Antes, para eu poder iniciar o push devido à aeronave retaguarda, a outra aeronave retaguarda. Porém, o solo tem um Airbus próximo a livrar o pátio já no través do portão 05. 5 meses, táxi retaguarda autorizado, push com táxi 3890. Confirmando, então 3890 dá presente autorizado, puxa o portal. Inicial, 3890. 153208. 4208 agora, tá 3253. Azul 4201, decolador 22, controle 208, bom voo. Controle 208, azul 4201, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 4201. 4201, bom dia, contato radar, Seta da El, suba 300. Quem sabe 300, azul 4201. Pistão 06225. Ali, Matheus, 225. Autorizado Galeão, via P9857, tem bolso, 360 nível, saída da El Ledrum, primeira curva direita, 3.55 no trecho. 360 nível, saída da El Ledrum, P9857, 1.3, alguém pode, vou Ponte para dar no 0, 2, 1, 9, 5, 9, 0, 1, 9. Via Índia, 395. 190. É, poderia confirmar o destino desse avião que está decolando agora, por favor? Brasília. Obrigado. Noite 65, autorizado Brasília, VPS 17, nível 360, que sai da bota, eleva, primeira curva direita, transponda 5522. Autorizado 360, via PS do Luno 7, agora eleva com curva direita, 5522, transponda, igual noite 65. Noite 65, correto, ponto. Radial ideal de saída? Radial 288, passa pelo tanco. Flete direita, saída em rota. Gente, vai completar a curva direita, saída em rota. Alfa, Caldão. Caldão, nós. Decolagem, você pode decolar com o seu próprio 3597. Pronto, cópia Brasília. 3597 Brasília, autorizado, via PZ 7, nível 360, saída boa. Eleva. Primeira curva direita, transponda 5461. Arbora elétrica, decola da 10, âmbito do Lula 97. Transponda 5461, número 3597. Está pronto para puxar acionamento, 3597. Transponda autorizado, puxa, boa tarde. Reportar agora o táxi da 35. No 093, pronto, copy. Pronto, no 093. No 093, autorizado por fins, via pelo 21. Direto Nidbo. Confirmando. O no 093, por fins, autorizado, eleva direto Nidbo, via pelo 21, nível 360, sai da Arbó. Eleva após, primeira curva direita, transponde 5597. Solar 227, controle 120.8. 208, 1225, bom dia. Seu Salvador, bom dia, o Xanema 225, decolou na 6 curto, tá mantendo a proa. Tramo, reassuma em rota da presente. Da presente vai entrar em rota, alfa, tramo, tramo. Contato radar, sai da Argo, subo 380. 380, pode curvar direita já. Dado, sai da Argo da presente, direita. Presente, 3890, decolagem autorizada, pista na 0, vento 180 graus, 12 nós. Iniciando até 3890. Retorno, bom dia, Rio 5973. Acidente da informação Índia. Índia Silva Renata, autorização a terceiro. Rio 5973, Recife, autorizado, falta direto Maceió, após direto posição geográfica, falta conforme plano. Autorizado, nível 330, sai da PUC, direção Caju, primeira curva à esquerda, transponda 5525. Guarde e somente manter a PUC. Mantendo a PUC, aguardando 38890. Seu uniforme, Mike Charlie Echo e Romeu Echo Charlie. Transponder 5525, controle Opera 208. Só lembrando aí, a primeira curva esquerda para o Rio 5900. Volta, puxa. Só atrás. Serra de Oriente, desceu para 2000 pés, ajuste 109, reporte localizador, livre LF, pista 10. Para 2000 pés, ajustado em 2019, Serra de Oriente. Informa quando mais próximo a intenção, senhor, é cancelar e posar na pista auxiliar, na pista 107. Para circular o Serra de Oriente. Se possível, uma base pela direita, coordenar com a torre, agradeço. Para 2000 pés, reporte no localizador. Passaremos. Salvador, bom dia, tudo 4958, informação Juliette. Do 4958, bom dia, para o Edmar, para a chegada Mari. Desça para, no ideal, desça para o 50. Mari, chegada Mari, ideal, desce para o 4958. Do 4201, no Chame, centro Recife, em 1251, no alterno 3325. 251, no 3325, azul, 4201, no bom dia. Na 35 no 7 para o táxi com 123 da morte. 3 horas e 14 alternando com o fim. Azul 2775, proa de Mari para a chegada da Mari, rebote no ideal de descida. Proa de Mari, rebotará para a descida de 2775. Alô, Salvador, alô, 865, puxa acionamento 612. 1865, autorizado, puxa, bom ataque. Autorizado, chama de ataque, 1865. Serra 3890, mantendo ainda a saída, chame agora o centro Recife em 125, decimal 45, alterno 1685. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Janeiro 6225, chama agora o centro Recife, 126, decimal 0, ao Cerno 128, decimal 8. 260-288, 6225, bom dia. Papa, Mike Zete Romeu, Salvador, bom dia pra vocês. Eu falo aqui de Cernândia, Neco Índio, destino Cernândia, Neco Índio, Romeu, 4422. Cada BR-324, sobrevoo, alocado 0115, visual 500 pés, Mike Zete Romeu. 500 pés, Mike Zete Romeu, ajuste do time com 019, esse é o tempo de voo. Tempo total de voo de 2 horas aproximadamente, Max Zete Romeu. Rente código 0195, rótulo do Abacaxi, reporte livrando aquele setor, Max Zete Romeu. Reportará livrando setor para novo sobrevoo, Max Zete Romeu. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2229, informação Juliette. Passarelo 2229, reporte mais, vai chegar da Mari, reporte ideal de descida. Até o Yankee, está a 2 mil pés, está no localizador. E continua aquela solicitação, se possível, cancela e faz uma base pela direita da 17. Eficiente, continue na aproximação, chame torre 1895 para circular, serve até o Yankee, bom pouso. Obrigado, bom dia, 1895. De Salvador, muito bom dia, Papatão Serra, Hotel Yankee. Chado Yankee, bom dia, ajuste 1019, reporte para cancelamento do plano FR. Cancela agora e vai, solicita uma base pela direita da 17. Gente, tráfego à esquerda em 3 milhas, helicóptero, Robson 44 a 500 pés. Continue em aproximação, base curta, reporte final, trem checado, senhor Hotel Yankee. Gente, base curta, vai reportar na base da 17. Tá 3597, decolado 237, controle de 208, bom voo. 208, tá 3597, grato. Posição, nossa localização é na... O pátio 3, posição 4. 6211, eu tô ciente, eu posso ficar pronto, puxa. Reportará para o puxa, 6211. Puxa e back acionamento na posição 9, igual 9093. 093, por exemplo, puxa, contato. Autorizado de matar. Azul 2775, solicita descida. Azul 2775, desça para o nível 050. Desça para o nível 050, Azul 2775. Azul 4958, desça para 2 mil pés. Ajuste do altímetro 0119, reporte localizador. Nível S, desça 10. 2 mil pés, 1019, está livre o ILS. Vai chamar no localizador 4958. Salvador, bom dia, boa noite, 65, participar da novela. Boa noite, 65, autorizado, alinhar e decolar, pistão na 0, vento no 70 graus, na 0 nosso. Alinha decolador na 0, boa noite, 65. Torre Salvador, vou passar com o seu hotel Yankee na base, passado travado no 7. Tráfego ajustado, pouso autorizado, pistão no 7, vento no 70 graus, 10 nós, seu hotel Yankee. Autorizado, seu hotel Yankee. 9 em saída pelo setor, 4958. Vai manter a chegada, 4958. confirmo. Tá autorizado backtrack, reporte 197 livre, solo aos 40. Beleza, obrigado. Velocidade? Eu preciso de critério. Ato. 0219, 1019. Machine de porta para 0975. Solo Salvador, bom dia, Azul Alfa Henrique Lima. Azul Alfa Henrique Lima, bom dia. Solicito autorização de revoca do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 03. Alfa Henrique Lima, aguarda. Alfa Henrique Lima, aguarda. Livre da restrição de velocidade de etapa. 7775, repetição a critério, desça para 2000 pés, 2010-19, reporte no localizador. 2000 pés, 1019, reporte no localizador, azul 2775. Go 1865. Go 1865, radio contact, Clementine for level 360 on Arbor departure. Roger, Clementine, level 360 Arbor departure, go 1865. Salvador, bom dia, voo no meio 49. Romeu 49, bom dia, chegada bom, fidesz para 4000 pés, ajuste 1019. A chegada é o número 4 na aproximação. Boa. 229, dá a descida. Série 2229, desça para o nível 050. 050, 2229. Autorizado, a linha em decolagem estão na 0, vento 180 graus, 089. Decolagem, estão na 0, igual no 093. Vetor, está livre LS, chame torre 1895. Tráfego, podcast livre LS, 1895, a torre, 4958, graças. Pedro 517, centro Recife, na frequência 260, alterno 128.8. Continua a aproximação, aguarde 10 livre, Boeing da Gol iniciando. 1019, aguardando a liberação da pista 4958. DP, confirme, com a cifra 3547. Tamar, Recife, centro de controle na frequência 126.0, alterna 128.8. 1260.288. Azul 2775, como tráfego, 12 horas, meia dúzia de milhas, um helicóptero, 510, mantendo o setor. Seguindo o tráfego, Azul 2775. Afatando o tango, serviço está determinado, chame Recife em 1260, altera 1288. 1260, 2288, então, mantendo o tráfego. Salvador, go 1865, request 11 heading. So 1865, clear direct to 11th position. 11th position, thank you. Azul 4958, vento 180 graus, 109, pouso autorizado, pista na zero. Livre pouso 10, 4958. Voo 1093, decolado às 4:06. 208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Sobe 5127, acima. Alô, bom dia, 1093, decolou na 6:40. Opa, comandante, permanece na torre, 208. Oh, perdão, vem. Alô, bom dia, 1093, decolou na 6:40. Sou 1093, contato reaberto, é da Arbor 5360. Subi para 360, 093. Guaranos 2775. É 211, pronto destaque, sua vez 143, autonomia de 3 horas e 40, perna com fim. Autorizado o táxi chama 21, que é Índia, Ponte Paradão 02, 18, só 95, legal 09. Até o ponto espera da 10, só confirmando 18, 95. 1895. 6219. Isso, 973, pronto. Isso, 973, pronto, copo. Isso, 973. 973? Não, gol 5973. Desculpa, o Rio 5973, solo. Azul 4958, solo 48, libere na Eco, chame 21. Chama 21, abraço. 1865, final receive center, on frequency 126.0 or 128.8. Roger, receive center now 1260, 1288, thank you, have a good day, go 1865. 1865, legal no 019. E aí, Japan 01895, gol no 93. Gol 1093, direto, elétrico da presente. Boa, leva, obrigado. Vento no 80 graus, 109, pouso autorizado, azul 2775. Sim, pouso azul 2775. Boa, autorizado na piscina. Azul 4958, quilo 43, fica até finalização no baixo. Chega no pior. Azul 4958, autorizado táxi alfa, quilo 43. Alfa Kilo, Alfa 3 ou Azul 4958. 362 no ano, próximo, 0 a ponto. Solo 50, libere a direita, chame 219. 50, ok, vai liberar a direita, 219. Obrigado. Funcionei 6211, autorizado ali, mantém a pistola 0. Mantém a pistola 0. Sou 649, via bom, feliz para 2000 pés, 6819, reporte no localizador da pista 10. 2000, reportarão estabilizado agora, 649. Cadê do 2229, estamos tráfego 12 horas, 5 milhas, um helicóptero, 500 pés, mantendo o setor. Gente, 2229. Nossa, zero. Qual horário de plano, lá no semestre, está zero? Tudo está para os 20, senhor, daqui meia hora. Mas a gente já está praticamente pronto, se puder adiantar para a gente, agradeço. Ok, só um minuto. Obrigado. Tudo muito bom esse dia. É o azul da 775 levando a essa. O Salvador, a aeronave da azul levando a essa, 775. Azul da 775, Alfa Kilo 43. Alfa Kilo 3, 775 aqui. No 963, bom dia, após a Avianca Lima tem. A Lima tem o 963. Para não ser recife autorizado, pegou 37 em cola pista no 7, curva esquerda, curva do axé. Responda 0260. Alô, Rio 5973, posição 6 para pushback sonamento. Responda 3, autorizado, puxa no 7. Rio pushback sonamento, Rio 5973. O Zulu Paico precisa da volta na minha. M629, decola 252, controle 208, bom voo. 208, bom trabalho. É 6211, bom dia, contato do radar, saída da El, suba os 360. 360, você já ativou a proxy da El? Já tá El da presente, 6211. Da El da Uno 963, decolagem autorizada, pistola 0, vento 170 graus, 08 lá. Livre decolagem, gol 963. Pistola 093, chama estampa Recife em 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260-288, obrigado, bom dia. Gol 1649, vamos tráfego 12 horas, 5 milhas, um helicóptero aqui em SPS, mantendo o setor. 7, gol 229, vento 180 graus, 089, está livre, pouso no 0. Livre, pouso no 0, 2669. Gol 1963, decola 255, controle 208, bom voo. 208, bom dia. bom dia, Gol 1963 na Dial. O 1963, bom dia, contato radar, você é da Dael, suba 360. Dael 360, Gol 963. Estabilizar, Gol 649. Gol 649, Lívia Leste, filme Torre 1895. 1895, grato. Salvador, bom dia, agora 649. 649, bom dia. Ajuste no 019, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso número 2. Tráfego precede a TR da passaria do curta final. 7, aguarda a autorização de pouso, agora 649. Solo Salvador, previsão atual, que é inquilino, iniciar o reboque. Qual a posição que o Alfa Lima? 4 Lima. Autorizado início, reporta na 743 do Alfa Lima, aeronave em curso, ponta meia dúzia, só tempo mesmo, reporta na 743. Alfa Lima iniciando o revólver, atento à aeronave que está saindo do site de frente. Absa 6570, protocolo. Alô, Rio 5973, 3 a bordo, 3 horas e 40 minutos de autonomia, alterna na Salvador para o táxi. Rio 5973, 3 a táxi em Índia, ponte para dono 02, 1 no 8, 95, legal no 0, 19. Ativo, então estamos livres no nosso táxi até o ponte para dono 0, via Índia, 1 no 0, 19, para o lado 895. Muito obrigado, bom dia. Rio 5970, pronto, pronto. Siga para o 6570. Chegar 6570 Recife, autorizado via Pizuru no 7, nível 350, sai da Puca, transição Caju, primeira curva esquerda, transponda 5571. Qual que é o centro de controle? 6570. 49, está livre, pouso no 0, vento no 7062. Livre, pouso, agora 649, obrigado. Irã, Irã. Inteligível, senhor. Alfa Carmen 570, reporta para o push. Reportarei, obrigado. Salvador, muito bom dia. Passarei 2229, autorizado táxi Alfa Juliette, ponto 12. Cojima remoto, 12, Fátima. Alfa Juliette, transmissão ininteligível. Isso, pro 75, Fortaleza, autorizado via Peso Luno 9, nível 350, sai da bomba, transição fraude. Primeira curva à esquerda, transponda 5560. Pronto, para decolar. Grande Rio, autorizado na EMA, via 0. E Velhara matando 1-0, 5963. Correto, é porta pronto, puxa, faça check rádio por gente mesmo. Tá bom, até agora. Continua. Mais uma vez, sobre o teste. Afirmo, tá? Eu tô saindo do ruído de fundo, porém essa televisão tá vindo uma interferência, não sei dizer, como fosse alguma coisa, barulho de interferência. É, nós também estamos recebendo aqui como se tivesse outro. Não, o senhor não é barulho de pessoas não, mas eu tô sem esse barulho de pessoas falando. Fala, bom dia, Gol 649. 349, Alfa Juliette, ponto 612. Alfa Juliette, 612. Solo Rio, 5975, como recebe? R5973, decola 201, 208, bom voo. 08, grato, bom dia. 25. 5-1, 1-3-5, 2-0-1, bom dia. Bom dia. Salvador, Rio 5973, bom dia. Estamos 1500. Dia Rio 5973, contato radar, pela PUCA, subo 330. PUCA 330, Rio 5973. Alfa Yang Lima, rebotando 100. Chame na... Não pode esperar dar o meu, Zulu, Papai Eco. Paralela, situação, Matilha de Romeu. 1963, chama-se centro Recife em 12.